que eu tava bloqueada. Digitei essas palavras de perdão com eu te amo. Do nada mensagem visualizada e gelei quando eu vi um digitando e recebi um oi. Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem. Não é qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei que é carregado nesse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse tipo essa semana. Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão com eu te amo. Do nada mensagem visualizada e gelei quando eu vi um digitando e recebi um oi. Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem. É qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei que é todo esse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei que é desse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Ai, ai, ah, é uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. A Nativa é tudo e muito mais. Marília Tavares, palavras de perdão. E a roleta parou aqui, ó. Eu só me lasco. Valendo de presente o quê, Daizinha? Tá valendo nessa hora. Camiseta Nativa Coleção 2024, você pode escolher a cor, tá? Tem verde, tem amarela e tem rosa. E tem também um vale-compras da Shopee, no valor Shopee de R$500. Quinhentão, muito bem. O que você já fez por engano? Você, Márcio, o que você já fez por engano? Eu já entrei em carro errado, já pensando que era que eu tava no meu. Mas, assim, juro, já fui mexendo e tava procurando. Não sei o que eu fiz. Acho que fui pegar um própolis no dia. A Dai já fez isso um também. Claro, quase né? Entrou no carro errado. Meu... Quase não, já entrei também. Mas eu entrei e aconteceu. Eu fui fazer uma ação aqui da Nativa, acho que em Caieiras, alguma coisa assim. E no dia também, lá no cliente, no estacionamento, tinha um carro igualzinho do lado. Eu entrei lá. Peraí, tá diferente isso aqui. Meu, eu tenho uma sorte de o cara não pegar, né? Que mico, bicho. Fala, Luciana. Mandei, falando mal da minha cunhada, ao invés de mandar pra minha irmã, eu mandei pra minha cunhada. Você imagina a saia justa, eu lascando o pau nela e mandei pra pessoa. Olha só que confusão, hein? Já falou na cara. Ai, que horrível. Fala, Fernanda. Eu já mandei uma mensagem por engano pra uma irmã. Estava falando algumas coisas que ela tinha feito pra outra irmã. E aí o áudio foi pra ela. Eu tentei apagar, mas ela já tinha visto, já tinha ouvido o áudio. Ixi. E eu tava falando mal dela. É mó ruim, né? A gente fica com a cara mexendo. Meu filho tava na escola, época de Semana das Crianças, e veio na agenda escrito assim: cada uma criança levar um prato salgado. Uhum. E eu peguei, levei um prato, gente. Nossa, como eu fiquei sem graça. Tava pedindo só um prato. Eu peguei e levei o prato vazio. Era pra ter levado um prato salgado. Ô, menina. Oxi, eu também levaria. Eu já colocaria sal no prato. É um prato salgado. Se fosse um prato doce, eu colocaria açúcar. A pessoa que escreveu isso, não é erro nosso. Você tá certa, meninas. Vai-te embora, carniça. É o quê, Márcio? Como? O que você disse? Eu falei pro anjinho, segue. Foi isso que eu falei. É, pra seguir. Segue, por, querida. Por exemplo, eu não cometi engano nenhum, mas já cometeram comigo. O quê? É, transferiram Pix errado. Mentira, anjo. Transferiram na minha conta. De quanto? Uma bolada. Meu Deus. É sério, meu? De quanto? Dado não é roubado. 50 mil. Eita. E aí? E aí o quê? O que você fez? O que você acha que eu fiz? Larápio pegou o dinheiro, né?

amor virá experiência. A Nativa é tudo e muito mais. Henrique Castro, Marília Mendonça, Experiência 3h28. Tamo junto. O CAT, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, está oferecendo 50 vagas. 50 vagas para auxiliar de limpeza na região do Butantã. O salário é de R$ 1.590, tá? R$ 1.590. Mais benefícios e a seleção vai ser amanhã, sexta-feira, às 9 da manhã, no CAT Central, que fica na Avenida Rio Branco, 252, em Campos Elíseos. Amanhã tem mais dicas do Tamo Junto. Nativa. E daqui a pouquinho, turma da Nativa volta. E a Ana Castela Boiadeira vem cantar. Olá, ouvintes da Nativa. Aqui é a Ana Castela. E eu sou muito mais nativa. Só nativa. Nativa. Nativa. Já estamos no mês mais divertido do ano. Aqui é o Patati Patatá. E essa promoção vai fazer a criançada pirar. Tem sessão especial no circo com o Patati Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. É isso. Tem sessão exclusiva no circo do Patati Patatá com a Nativa. Uma sessão só pra gente se divertir muito. Todo mundo se inscrevendo nessa promoção da Nativa. Se você quer sorrir. Venha, tem ingresso pra caramba aqui na programação da Nativa. E aí, você não vai participar? Outubro, muita alegria no Patati Patatá Circo Show. Isso é muito Nativa. Oferecimento, Dia das Crianças com promoções imperdíveis é na Lojas Mel. Lojas Mel, tudo com amor. Nativa. Vem pra turma. Turma da Nativa. Brasino777.com é o jogo da galera. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Nativa. Começa hoje os dois dias imbatíveis especial de aniversário do Açaí. Confira. Óleo de soja soia Petra 900ml, R$ 5,99. Arroz branco tipo 1 Camil, pacote 5kg, R$ 27,50. Café tradicional ou extra forte, Merita, pacote Avocado Punch, 500g, R$ 17,89. Amaciante Downy concentrado, 450 ou 500ml, fragrâncias, R$ 7,49. Ofertas válidas até 11 de outubro nas lojas Açaí de São Paulo. Corre e aproveite. Sorvetes Vivoli. Sorvetes Vivoli, você compartilha o potão de sorvete e tem picolé. Aqui tem sabor de verdade que a gente confia. Sorvetes Vivoli. Gente, tô aqui no provador Marisa com as crianças resolvendo o presente. Avisa todo mundo que a Marisa mudou e tá bafo o Dia das Crianças. Camisetas de personagens a partir de R$15,99. Vestidos a partir de R$19,99. Conjunto de camiseta e bermuda a partir de R$29,99. Mãe, vem ver esse. Já vou, menino. Ó, você resolve tudo na Marisa com 100zinho e ainda concorre ao Nintendo Switch. De você para os seus filhos, de mulher pra mulher, Marisa. Tá na curiosidade pra saber o que tem na caixa dourada da Nativa? A gente também! E agora uma dica, hein? Na hora de pedir o gás aí pra sua casa, peça Ultragás. Com o botijão azul, você tem qualidade, segurança e praticidade. Precisou de gás? Peça no app da Ultragás ou ligue pra revenda Ultragás mais próximo. É o Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Tem sempre um presente especial aqui na Nativa. O kit Ama Capariz vem com hidratante e 3 perfumes maravilhosos. Vem aqui ganhar. Você é sempre linda. Isso é muito Nativa. Com Ama Capariz, perfume. Perfume que te faz feliz. Nativa. Cuidado aí, Zé. Comprou do tio, do cunhado, tudo no escuro. Ai, não dá, Zé. Vem pra PJ Neblina, né? Olha os produtos da 3M. Fitas Scott 33 mais uso profissional, fitas Imperial uso geral, fitas dupla face, antiderrapantes, terminações e muito mais. Então já sabe, Zé. Vem pra PJ Neblina, que tá de cala nova. Rua Mergenthaler, 192, na Leopoldina. PJ devolvida, né? Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar. Isso é golpe, isso é golpe. A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. Na dúvida, fale com a Caixa. Ligue 4004-0104 ou acesse caixa.gov.br/segurança. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu também quero o Pix da Nativa. Sabe quando o futuro do Brasil acontece? Quando o campo abastece. Acontece. E o forno se aquece. Acontece. O país inteiro cresce. O futuro acontece. A construção resplandece. Acontece. E a carga sobe e desce. Acontece. Nossa gente se fortalece. O futuro acontece. Isso é bom pra todo mundo. BNDES, Brasil, União e Reconstrução. Traz uma proibida que eu quero provar. No futebol, na praia, em qualquer lugar. A refrescância que conquistou o Brasil. Cerveja como essa ninguém nunca viu. Traz uma gelada, põe na minha mesa. Cerveja proibida com toda certeza. Cerveja proibida com toda certeza. Beba com moderação. Adoro as histórias do Aconteceu Comigo. Aconteceu Comigo. Nativa. Preço baixo e qualidade pra você. Village. Atenção, está no ar a campanha Festival de Cores e Luzes da Village. Tintas e iluminação que transformam. Tinta Coralar mais econômica, branca 18 litros coral, em até 3 vezes de R$56,63 no cartão Village. Compre em uma de nossas 18 lojas físicas, pelo site villagehomecenter.com.br ou pelo WhatsApp. Village, a nossa loja de construção. Quer fazer uma economia ainda maior? Então prepare-se, porque amanhã, 11 de outubro, a partir das 6 horas da manhã, tem a maior super sexta do ano no Parceirão Atacadão, com todas as mais de 370 lojas lotadas de preços baixos para você abastecer a despensa da sua casa ou o estoque do seu negócio pagando muito menos. Pague suas compras com Pix, cartões de crédito e Vale Alimentação. Super Sexta Atacadão. É só amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Amanhã tem show de prêmios da Nativa e das lojas Mel Conceição, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1097, a partir da 1 da tarde. Passe por lá e conheça as promoções do Dia das Crianças com super ofertas das lojas Mel. Além de concorrer a muitos prêmios da sua Nativa. Anota o endereço: Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1097. Show de prêmios da Nativa e lojas Mel. Dia das Crianças com promoções imperdíveis. É na Lojas Mel, tudo com amor. Nativa. Que resmungo é esse? Que resmungo que é, meninos? É meu suspiro. Ah, o suspiro, bonitinho. Turma da Nativa. De volta aqui com turma. Eu só me lasco. Olá, o que você já fez por engano? Mandou mensagem pra alguém? Mandou no grupo errado? Falou mal do chefe, o chefe tava no grupo, era o outro grupo que não tinha o chefe, às vezes acontece isso, meu. Aquela bagunça. Eu já te falei, né, que já eu também me confundi, também fiz isso por engano. O que que você fez? Eu até contei aqui que numa festa de fim de ano, eu tomei todas, e aí eu achei que tava falando mal do chefe pra um amigo de trabalho, e eu tava falando mal, era pra ele mesmo, entendeu? Bem louca. É tonta mesmo. Fui mandada embora. É o quê, Marcelo? Eu falei, não, aí tem que pedir a conta. Não, nem precisou, Márcio. Ele me mandou embora. Oh, meu Deus. Teve uma vez que eu fui fazer compra e eu tenho costume de parar o carrinho, né? Nos lugares, assim, não fico com ele direito. Aí eu acabei trocando de carrinho e passando o outro no caixa. Mas eu tenho mania de andar com o mercadinho, o carrinho do mercado. E aí eu paro no corredor, pra não ficar levando o carrinho pra tudo que é canto, eu paro em um corredor, pego a coisa que eu preciso e vou me encontrar de novo com o carrinho. Quando vejo, a pessoa já tá levando, encostando. Nossa. Em outro lugar. E você deixa? Eu falo, peraí, é meu, que esse carrinho aqui é meu. Que tem gente que no mercado gosta de ficar pegando coisa do carrinho dos outros. É, oxe, se eu vejo. É, mas também eu sou logo ocupado. Uma costa dentro do mercado. Oxe, eu ando aquele corredor inteirinho até o fim pra buscar as coisas, aí a pessoa quer vir pegar do meu carrinho. Ah, tá bom, até então, parece que eu vou deixar. Ou então ela pega o seu carrinho, começa a tirar suas coisas pra ela usar o carrinho, né? Isso. Ai. Vá buscar. E quando você entra no mercado, você tá com preguiça de pegar o carrinho vazio? Você vê um lá dando sopa, você pega, e aí, ô, esse é meu! É. Já acontece direto, bicho. Perdão. E quando termina de fazer as compras, vocês guardam no lugar o carrinho ou vocês deixam ali jogado em qualquer lugar? Eu coloco no lugar o carrinho. Você deixa no lugar. Você, eu dou uma empurrada nele e fico vendo onde ele vai parar. Eu tomo café, em vez de colocar açúcar, eu coloquei sal, acredita? Ficou horrível, horrível, horrível. Mas café com sal é gostoso, né, Daizinho? Claro que é. Eu nem tomo café, mas com sal eu gosto. É mesmo? Da Nativa. E ó, se espremer um limãozinho. Credo, que delícia. Café com sal e limão? Isso. Melhor que isso, depois só cerveja na bundinha. Só indo no banheiro depois, fiado. Ai, ai, ai, meu coração. Não, não, não, de novo, não. Nativa. Eu tô com frio na barriga. Minha mão que tá suando, eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata três. Eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei. Eu tô com medo de me entender. Secando na camisa, tá me desconcertando. E cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata três. Eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei. Dá trabalho demais conhecer gente nova. Com você, pelo menos eu sei que o beijo é bom e a trans é gostosa. Você vem, você vai, sem demorar de sobra. Por isso eu nunca fecho, eu só encosto a porta. Meu coração não liga de ser feito de idiota. Pra que que eu vou caçar problema, amor? Se o meu problema te é tão gostoso, cê já sabe o caminho decorar. Das viradas de olho, daquele chaminado. Pra que que eu vou caçar problema, amor? Se o meu problema te é tão gostoso, cê já sabe o caminho. Saudade de abrir a janela, ver como o céu tá bonito. É que na cidade grande, prédio esconde o que Deus fez de mais lindo. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso, quando sobra o tempo eu volto pra fazenda, eu volto pro meu paraíso. Em cima do cavalo, passo um filme na cabeça de quando eu era criança, cantando só por brincadeira. Tempo que não volta. O vai e a vó conversando e nós caindo e volta. Essa é a minha herança. Essa é a minha nativa. Ei, nativa. Em cima do cavalo, passo um filme na cabeça. Essa é a minha herança. A Nativa é tudo e muito mais. É Ana Castela, minha herança aqui no Turma. Eu só me lasco. Dai, o que tem de herança hoje na primeira hora do Turma? Ai, anjinho, tem camiseta da Nativa e tem também vale compras da Shopee no valor de R$500. Como que fala? Shopee. Shopee. Shopee. Shopee. R$500, reais, hein? Dá pra comprar bastante coisa. Dá pra comprar roupa. Claro, né? Que dá. Comprar um tênis legal. Carrinho de rolimã. Com um presentão, um brinquedo legal dia das crianças. É verdade. Nossa, gente. O que você já fez por engano, hein? Estávamos trabalhando e tinha uma pessoa lá insuportável. E ela tava me mandando várias mensagens, né? Aí eu queria contar pra minha amiga. E o que que eu fiz? Peguei a mensagem dela e encaminhei. Só que em vez de encaminhar pra minha amiga, encaminhei pra ela mesma. Quando eu percebi, eu apaguei rapidinho. Ela, você tá encaminhando minha mensagem pra quem? Aí eu falei, não era pra ninguém, era pra você mesmo. Eu ia responder e acabei encaminhando. Oh, meu Deus. Só que não, né? Meu Deus do céu, isso daí é falta, hein? Falta de muita coisa. Eu já mandei áudio errado. Eu mandei no grupo da família do meu marido, achando que eu tava mandando pra ele, falando mal do primo dele. Todo mundo viu o áudio no grupo. Aí já não tinha mais o que fazer, né? Porque com a cara no chão. É, Solange. O que eu já fiz por engano, eu cheguei pra trabalhar no prédio, eu entrei no elevador. Em seguida entrou uma outra pessoa e eu interdi dando celular, não reparei. Acho que a pessoa apertou dois andares. No segundo, parou o elevador, eu desci, tô lá batendo na porta, batendo, tocando campainha e nada, e tocando a campainha. Quando a pessoa abriu, com aquela cara, imagina, 7 horas da manhã, né? Foi que eu vi que eu tava no apartamento errado. Vixe Maria. Olha, meninas, falo... falo nada pra você. Ainda bem que você tá indo trabalhar. Às vezes quando você vai querer namorar alguém e você entra no apartamento errado e já chega tirando a roupa. Aqueles apartamentos. Já pensou em fazer uma surpresa? Tcharam! De repente... Ué, aqui não é o 25? Meu Deus, gente, que medo. E aí encontra o vizinho no elevador depois ainda. Hora de falar da Brasino, que é o jogo da galera, Daizinha. Quero falar com você que fica aí nesse estresse do dia a dia, nada de estresse, tá? Tá entediado? Vem pro Brasino 777, que chegou pra dar aquela chacoalhada na sua vida. São milhões de reais em prêmios distribuídos todos os dias. É muito dinheiro, gente, ó. E esquece, viu, esse negócio de ficar esperando um tempão pra sacar dinheiro, porque no Brasino 777 você recebe sua grana Pix, via Pix, gente, é rapidinho. E ó, tem mais de 6 mil jogos, viu? Você encontra de tudo, desde jogos super clássicos até os mais modernos. E, gente, no Brasino777.com tem sempre alguma novidade para você apostar e se divertir. É muito bom, né? E você pode resgatar seu dinheiro rapidinho, não esquece. É via Pix, para você poder comprar até coxinha, gente. Coxinha, credo, que delícia! Então não fica aí parado não, tá? Corre pro Brasino777.com. É o jogo da galera para você se divertir em qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Brasino777.com é destinado para maiores de 18 anos, mas jogue com responsabilidade. Turma da Nativa! Aqui quem fala é o Hugo. E aqui é o Guilherme. E nós somos muito mais Nativa. Nativa. Festival sertanejo e eu no camarote. a boca mais linda virando gin no gole. Falei, e aí, tá afim de beijar, mais doida que eu. Respondeu, só se for agora, no outro dia eu vim embora. Tô na minha cidade agora, com contato errado, sem ela me seguir de volta. Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama. Meu amor vazou, deixou perfume na fronha branca. Eu tô ligando, 62, 162 não chama. Ô saudade da morena de Goiânia. Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama. Meu amor vazou, deixou perfume na fronha branca. Eu tô ligando, 62, 162 não chama. Ô saudade da morena de Goiânia. Festival sertanejo e eu no camarote, a boca mais linda virando gin no gole. Falei, e aí, tá afim de beijar, mais doido que eu. Respondeu, só estou agora, no outro dia eu vim embora. Tô na minha cidade agora, com contato errado, sem ele, me segue de volta. Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama. Minha mão vazou, deixou perfume na fronha branca. Eu tô ligando, 62, 162 não chama. Tô saudade do moreno de Goiânia. Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama. Minha mão vazou, deixou perfume na fronha branca. Eu tô ligando, 62, 162 não chama. Tô saudade da morena de Goiânia. Oi, gente, aqui é o Zé Neto. E aqui é o Cristiano. Nós somos muito mais Nativa. Nativa, Nativa. Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu. Que fala se tinha ou não tinha, fez pedra de gelo no copo que cê bebeu. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. Ele precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou. Vem, Valinho, vem, vem. Sara, melhor não vacilou, porque cê sabe, aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E vai ser teu moral, e se ficou assunto. Sara, melhor não vacilou, porque cê sabe, aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E desce Nativa. Nativa, Nativa. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. É, nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou ao fim. E vai ser meu morar, e ficou o assunto. Fala o beijo, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E vai ser meu moral, e ficou o assunto. Fala o beijo, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Nativa é tudo e muito mais. É o Zé Neto e Cristiano, deu moral, saindo agora presente pra você a camiseta Nativa verde, amarela ou a rosinha, e também o voucher da Shopee no valor de R$500 pra quem, Daizinha? Ângela Maria da Silva, final do telefone 5398. Ângela Maria, aí, ganhou! Já ganhou, tan, tan, tan. Já ganhou, tan, tan, tan. Ângela, só vim buscar qual endereço, Marcelo? Avenida Doutor Francisco de Mesquita, número 1000, na Vila Prudente, ali no Central Plaza Shopping. Ô, Daí, ó. Um beijo, Dai. Um beijo, seu lindo. E beijos também pra Luciana, a Evelyn, o Cleiton, também o Romário ouvindo a gente. Também tem aqui a Josefa Santana, a Isabel Cristina, o Sidney Luiz, o Elísio, a Letícia de Oliveira, o Branquistém e o Sérgio Justino. Muito bem. Vai mandar beijinho pra alguém, Marcelo? Não. Agora não. Hoje não, Faro. Hoje não. Então, Dai, capricha no peixe bomba. Eu gosto assim. As últimas da hora. Muito mais informação para você que acompanha a programação da Nativa nessa quinta-feira. Brasil tem mais de 1.300.000 motos fabricadas em 2024. Esse é o maior número em 12 anos. O setor prevê um crescimento de 9,3% na fabricação de motos para esse ano. O uso de remédios para saúde mental aumenta 18,6% nos últimos dois anos. O levantamento mostra que 7 em cada 10 medicamentos usados pelos pacientes entrevistados eram antidepressivos. Defesa Civil emite alerta para chuva forte, atenção, com intensas rajadas de vento no estado de São Paulo. Segundo o órgão, período de chuvas vai até sábado. Então atenção aí, viu? Daqui a pouquinho tem muito mais. Essa dupla vem cantar já já para você também. Alô, galera, aqui quem fala é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. E nós somos muito mais Nativa. Só Nativa. Nativa. Domingão feliz é Domingão muito mais Nativa. Pensa num programa em que a gente vai reunir todo mundo pra falar das coisas boas da Nativa. Família Nativa. Um programa da nossa família pra sua família. Família Nativa. Participação de toda a equipe e muitos prêmios. Vem com a gente, acorde cedo. O cafezinho na mesa e vamos começar. Família Nativa, todo domingo às 8 da manhã na rádio que é tudo e muito mais companhia no seu domingo. Família Nativa. Nativa. Amanhã tem show de prêmios da Nativa e das lojas Mel Conceição, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1097, a partir da 1 da tarde. Passe por lá e conheça as promoções do Dia das Crianças, com super ofertas das lojas Mel. Além de concorrer a muitos prêmios da sua Nativa. Anota o endereço, Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1097. Show de prêmios da Nativa e lojas Mel. Dia das Crianças, com promoções imperdíveis. É na lojas Mel, tudo com amor. Nativa! Começa hoje os dois dias imbatíveis especial de aniversário do Açaí. Confira. Óleo de soja soia Petra 900ml, R$ 5,99. Arroz branco tipo 1 Camil, pacote 5 kg, 27,50. Café tradicional ou extra forte, Merita, pacote Avoca ou Punch, 500 gramas, R$ 17,89. Amaciante Downy concentrado, 450 ou 500ml, fragrâncias, R$ 7,49. Ofertas válidas até 11 de outubro nas lojas Açaí de São Paulo. Corre e aproveite. Tá indo rápido demais, ou não tá dando conta do recado? A BX Saúde tem o tratamento pro seu caso. Disfunção erétil, falta de libido. A BX Saúde vai cuidar do seu amigo. 0800-288-3030. A clínica do homem. abxsaude.com.br. ABX Saúde, a clínica do homem. Doutor Júlio Ferreira, CRM 22478. Os prêmios mais legais estão aqui, na Nativa. Nativa. Loteamento Residencial Vila Porto Itapevi. Venha morar no melhor bairro planejado da região com toda a infraestrutura pronta e próximas estações de trem Itapevi e Santa Rita da CPTM. São lotes a partir de 140 metros quadrados prontos para construir. Compre agora e ganhe o projeto arquitetônico da casa dos seus sonhos. Pagamento facilitado com mensais que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Ligue agora para para 11 977 48 6000 ou acesse residencialvilaporto.com.br. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a Gri traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado, agora com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia Ion Clean e o sistema multifiltro da Gri, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é Gri. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é Gri. Cofre da Nativa. R$1.000 na sua mão. É quanto tem pra amanhã no Cofrão da Nativa. Se inscreva. cofre@nativa.com.br. Separe o espaço na sua garagem que o São Paulo da Sorte tá chegando com tudo. Só no quarto prêmio tem um Super Corolla GLI, mais uma Honda Saara 300. E ainda tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio e mais 40 chances de ganhar R$500 nos giros da sorte. E agora o São Paulo da Sorte vem com uma super novidade. Comprando 4 títulos, você ganha um de graça, apenas no site e aplicativo e por tempo limitado. São Paulo dá sorte, aqui custa pouco sonhar. Mia, você não sabe o babado que me contaram no banho e tosa. Longe de nós fazer fofoca. Mas você sabe com quem e com o quê? Seu cão ou gato anda brincando por aí? Fazer amizades é muito bom. Mas lembre-se de manter seu pet protegido contra pulgas, vermes e sarnas com o Advocate. Advocate é Elanco. Multiproteção por dentro e por fora. Começa hoje os 2 dias imbatíveis especial de aniversário do Açaí. Confira. Óleo de soja soia, Petra 900ml, R$5,99. Arroz branco tipo 1 Camil, pacote 5kg, R$27,50. Café tradicional ou extra forte, Merida, pacote Avoca ou Push, 500g, R$17,89. Amaciante Downy concentrado, 450 ou 500ml, fragrâncias, R$7,49. Ofertas válidas até 11 de outubro nas lojas Açaí de São Paulo. Corre e aproveite! Me apaixonei pela Nativa. Os deputados da Assembleia Legislativa criam leis, aprovam projetos, fiscalizam e votam propostas dos parlamentares e do governo do estado. O trabalho da Alesp tá em todo lugar. Tá na Bolsa Estágio para milhares de jovens. Tá na melhoria das estradas e rodovias paulistas. Tá na segurança, na educação, nos serviços de saúde. Tá na vida das pessoas, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. Aniversário com preços de atacado do Castilho. Tinta acrílica Nova Cor, cobre mais branco, 20 litros, Sherry Williams, R$299,90. Revestimento Dama, 32x45, branco, Fome Greys, 1 metro quadrado, R$19,90. Porcelanato Madrid, plata, 73x73, delta, 1 metro quadrado, R$48,90. É do Castilho. E você pode pagar em até 12 vezes sem juros e a entrega em até 24 horas. Consulte condições. Center Castilho, casa com tudo. A Nativa tem as promoções que eu adoro. Nativa é o Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com é destinado para maiores de 18 anos. Preço baixo e qualidade pra você. Lage. Atenção, está no ar a campanha Festival de Cores e Luzes da Village. Tintas e iluminação que transformam. Manta líquida, Vedapre em branco, balde 18 quilos, Vedacity, em até 5 vezes de R$59,98 no cartão Village. Compre uma de nossas 18 lojas físicas pelo site villagehomecenter.com.br ou pelo WhatsApp. Village, a nossa loja de construção. Começa hoje os 2 dias imbatíveis especial de aniversário do Açaí. Confira. Óleo de soja soia, Petra 900ml, R$5,99. Arroz branco tipo 1 Camil, pacote 5kg, R$27,50. Café tradicional ou extra forte, Merida, pacote Avoca ou Push, 500g, R$17,89. Amaciante Downy concentrado, 450 ou 500ml, fragrâncias, R$7,49. Ofertas válidas até 11 de outubro nas lojas Açaí de São Paulo. Corre e aproveite! Tem um PlayStation 5 por semana no mês das crianças nativas. Faça sua inscrição com seu nome e palavra PlayStation aqui no nosso zap. 9198-443-5712. E a Nativa vai te ligar. Atenda falando. PlayStation! E o videogame mais desejado do mundo será seu. Isso é muito Nativa. Nativa. Nativa FM. Nativa. ZYM 682. 95,3. Planalto FM Estéreo Som. Nativa. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nativa 47. Boa tarde pra você. A Nativa é feita pra você. Claro que é. E a gente tá aqui pra dizer: boa tarde, Nativa. Boa tarde, Anjinho! Boa tarde, Márcio! Boa tarde, Anjinho! Nativa! A Nativa quer tudo e muito mais. Alegria de volta! Turma da Nativa! Vamos girar a roleta mais uma vez? Sim! Então vamos girar, ó. 3, 2, 1, foi! Oxi! Oxi, quebrou a roleta! Calma, gira, minha filha! Me ajuda meu aí! Meu Deus! De novo! 3, 2, 1, vai! Ai, tá com fraqueza, tia? Não comeu, não? Ela não vai, não. Ela não vai, não. Ai, ai! Eu sinto saudade. Valendo de presente a camiseta Nativa verde, amarelo, rosa, exclusiva, linda de presente pra você. Também dois pares de ingressos pra você curtir. Quer dizer, um par de ingressos, né? Pro Urban Motion, né, Daizinha? É, mas fica a Dani aí um par a mais que você vai ver você tirando aí do seu bolso. Urban Motion é o quê? O que é Urban Motion? Conta aí. Conta aí, Marcel. Conto! É um parque de trampolins com piscina de espuma, parede de escalada, obstáculos de parkour e muito mais pra toda a família se divertir. Então é o seguinte, Semana da Criança, você vai se divertir aí no Urban Motion, certo? Certo. Qual brincadeira, já que no Urban Motion tem um monte de brincadeira pra fazer, qual brincadeira de criança você mais gostava na sua infância? Nossa, essa é da hora. Qual que você mais gostava, Daizinha? De apertar a campainha do povo e sair correndo. Sério, gente, nossa. Desse jeito. Assim. E eu colocava meu dedinho assim, com força. Aí gritavam, né? Nossa, Anjo, mas também eu corria tanto. Eu corria mais do que aquele povo que vai na corrida do Seu Silvestre. Hum? É aquela corrida do Seu Silvestre que o povo corre, sabe? Não. Eu corria demais, meu. E mesmo assim, depois minha avó descobriu, eu apanhava dele. Tadinha. Ô, querida, é São Silvestre. São não é seu. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu? Claro que é. É São Silvestre, pode ser louca. Oxi. Que vai que todo dia 31 seu? De dezembro tem São Silvestre. Você aqui na Paulista. São. E por que eu não posso falar o Seu Silvestre? Não, porque... Não é um homem. Ah, enfim. Você... Não é um homem, Marcelo. Não, vamos lá. Então, hoje eu falo Seu Luiz, eu falo Seu Cleiton, Seu Jarbas, porque eu não posso falar Seu Silvestre. É seu. Isso, Seu Silvestre. Oh, meu Deus. Márcio, você, qual brincadeira você mais gostava quando criança? Esconde-esconde. Ah, seu safadinho. Neiva. Rapaz. Ia esconder com as menininhas. Eu contava de esconde-esconde. Esconde. Já com as meninas. Você escondia com as meninas? Você escondia? E aí? Os amiguinhos, amiguinha, todo mundo. Sabe o que eu gostava de brincar quando era criança? De pedágio, assim. Se a criança que quisesse passar de um lado pro outro da rua... Tinha que pagar tinha... pra pagar um pedágio. Ah, não, de novo, meu. Ah, mas eu gostava, era divertido. Você não vale em outra coisa a não ser dinheiro. E eu faturava, sabe? Porque criança não para, né? Pra cima e pra baixo. Então, cada hora pra cima e pra baixo. Oh, não, agora você tem que pagar. Nossa. Aí eu falava, não, depois no final da brincadeira eu devolvo. Olha, o bicho é larápio desde pequeno. Eu saio de brincar de pedágio. Então, vamos lá. Qual brincadeira de criança você mais gostava na sua infância? Manda um áudio pra gente contando essa brincadeira, por quê, o que já rolou. 9198-441-6545. Turma da Nativa. Nativa. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos meus sentidos, que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos por teus pensamentos, que já não me importo por tudo que fazes, que acredito, sempre volto, te perdoo. Porque tu amor é minha bandeira, porque está sempre nos meus.

antiga mesmo. É quem canta essa música, Daizinha? Arte popular. Qual o nome da música? Essa eu sei, hein? Patati. Não, Dança do Patati. Ô, Patati, eu não sabia que você tinha essa música com arte popular, hein, Patati? Eu tenho pagode, anjinho. Muito bom. Eu tenho pagode. Se tem a Dança do Patati, cadê a sua música, Patatá? Eu tô triste, anjinho. Não tenho música. Mas a qualquer momento tem os ingressos para a sessão exclusiva do Patati Patatá. Por enquanto, temos aqui o Urban Motion. Um par de ingressos pro Urban Motion para você nessa hora, junto com a camiseta da Nativa. Qual brincadeira de criança você mais gostava? Conta aqui pra gente. A brincadeira que eu gostava de brincar muito era de stop. Não sei se vocês lembram essa brincadeira, mas era muito legal. A gente se divertia muito. Como que era o stop, que eu não lembro? Você contava nos dedos, stop. Aí contava nos dedos. Um animal! Letra é R. Rinoceronte. Tinha que escrever? B, C, D, tinha que escrever, E aí tinha um tempo. Stop, para, aí isso. Quem escreveu, escreveu, né? É. Entendi. Que nem. Eu entendi, Dai. Não precisa continuar. São várias brincadeiras, né, que eu me recordo. Mas uma legalzinha é aquela passa-anel. Passa-anel. Muito legal. Macho, você já passou, né? Jamais brinquei nisso, mulher. Turma da Nativa. Agora na Nativa, a música da semana. João Neto e Frederico e Hugo e Guilherme. Saudade sem educação. Nativa. É a música da semana, Saudade sem educação, valendo R$500. Então você participa toda vez que tocar a música com o nome completo. A qualquer momento tem a música da semana. Entregador de flor, para assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor. Eu e ela tá chamando novo, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando buquê. Eu vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Dar assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor. Ela tá chamando de amor. Meu coração se acostumou, que de 7 em 7 dias já mando um amor. Porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando um buquê. Vem, Brasília. Eu vou te encher de flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero ver você reclamar. Quero ver você não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Ativa. Unilo Rufo e trai a véia. Mais ou menos assim. Quando a gente começou, o combinado era ser sincero com o outro. Então vou ser sincero, mas vai doer um pouco. Eu conheci alguém, mas não beijei. Tentou tirar minha roupa, eu não deixei. Você no meu lugar não aguenta o que por você aguentei. Então tô terminando logo.

O Ralph tá precisando de um lar, hein? O Ralph procura um lar. Ele é um cachorro de porte médio, preto e branco, olhos escuros, sem raça definida também. Ralph simpático, brincalhão, também é muito dócil e adora brincar com criança. Ele tá em um lar temporário na região da Sé, na região central de São Paulo. Então, se você se interessou pelo Ralph, acesse o link nos stories do nosso Instagram. É só falar, você quer a imagem? Quer ver a fotinho do Ralph? Mas bonitinho mesmo. Vai lá nos stories da Nativa, no @nativa, que vai te encaminhar direto pro perfil dele no site Viu Meu Pet. Conhece o site Viu Meu Pet? Se você perdeu um pet, achou um perdido por aí, ou quer encontrar um pra te fazer companhia, acesse viumeupet.com.br. Viu Meu Pet é a plataforma número 1 no Brasil em busca de pets perdidos. E você sabia que proteger o seu cãozinho, o seu gato contra pulgas, vermes e sarnas é essencial pra saúde e bem-estar deles? Com o Advocate da Elanco, você garante uma multiproteção com uma única aplicação mensal. Advocate protege seu pet dos vermes intestinais e até o verme do coração. E a aplicação tópica é super fácil também. É ali na pele do cachorro. Você separa o pelinho e aplica atrás da nuca, tá bom? Facinho, facinho. Aproveite a opção de embalagem econômica para levar mais proteção e economia também. Procure no pet shop mais próximo de você. Advocate! Multiproteção por dentro e por fora. Nativa! Viu Meu Pet? Terça-feira tem mais dicas do Viu Meu Pet aqui pra você, tá bom? E já já, essa dupla vem cantar na nossa quinta-feira também. Oi, gente, aqui é o Edson. Aqui é o Hudson. E nós somos muito mais Nativa. Só Nativa. Nativa. Escuta só quem tá na Nativa. Alô, amigos, aqui quem fala com vocês é João Neto. E aqui é o Frederico. E eles vêm com convidados na Música da Semana. Fala, galera, aqui quem fala é o Hugo. E aqui é o Guilherme. Saudade sem educação. Ô, saudade que bate sem educação. Com João Neto e Frederico, Hugo e Guilherme, é a Música da Semana Nativa. Agora que você já tem essas informações, envie o seu nome aqui para o zap 9198-443-5712. À noite, no programa Nativa Entrou no Grupo, a gente faz o sorteio. Boa sorte! Música da Semana, com R$500 na sua conta. Isso é muito Nativa! Nativa! Nativa, no trânsito com você. Débora Mendonça, boa tarde para você, Débora. Oi, Anjinho, ótima tarde para você, para o nosso ouvinte. Já vale evitar a Sena Madureira, sentido Vila Mariana. Caminho difícil, da Rua dos Otones até a Domingos de Moraes. Dá para seguir bem melhor pela Borges Lagoa. É amanhã, aproveite milhares de ofertas imbatíveis na maior super sexta do ano. É para arrasar de vez na economia. Atacadão, lugar de comprar barato. Carolina, leve para casa os iogurtes que vão surpreender toda a família. Iogurtes Carolina. Começa hoje os 2 dias imbatíveis especial de aniversário do Açaí. Confira. Óleo de soja Petra 900ml, R$5,99. Arroz branco tipo 1 Camil, pacote 5kg, R$27,50. Café tradicional ou extra forte, Merida, pacote Avoca ou Punch, 500g, R$17,89. Amaciante Downy concentrado, 450 ou 500ml, fragrâncias, R$7,49. Ofertas válidas até 11 de outubro nas lojas Açaí de São Paulo. Corre e aproveite! Venha conhecer a melhor